bagulho, eu posso exibir. É produto importado e comprado na feira lá do Acari. Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho. Ai, rapaziada do Acari. Bastante maneira pra quem quer comprar. Tem anel, gargantilha, pulseira, tem som, geladeira, tem brinco e colar. De montão, disco velho, de tango, pra quem tá no rango, sopa de siri. Boa compra que é verdadeira, somente na feira lá do Acari. Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho, isso não é bagulho, eu posso exibir. A selva pra gente beijar. Tem sacode também, tem pagode. Pra turma que pode, que sabe versar. Bicicleta, relógio, a pilha, tudo é maravilha, vai lá conferir. Só artigo dito de primeira, se existe na feira lá do Acari. Tenho muito orgulho. E não pode faltar. Tem groselha com tal, raspa, raspa. Remédio pra caspa, cuscuz e manjar. Tem roubalho, atum pra quem gosta. Partido, imposta, até lambari. Só não dance, não marca bobeira. Quem compra na feira lá do Acari. Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho, isso não é bagulho. Eu posso exibir. Selga pra gente pensar. Tem sacode também, tem pagode. Pra turma que pode, que sabe versar. Bicicleta, relógio, a pilha, tudo é maravilha, vai lá conferir. Só artigo dito de primeira que existe na feira lá do Acari. Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho, isso não é bagulho. Eu posso exibir. Tem groselha com tal, raspa, raspa. Remédio pra casa, pra cuscuz e manjar. Tem roubado o atum pra quem gosta. Partido, imposta, até.